Da pena de morte. É, da pena de morte. É, vai lá, rapidão. De morte é papá? Eu prometo! Olha, prometer só não resolve, precisa coisar mesmo. Bonita palavra! Nada de promessas inúteis! O Jeca precisa de terras!